ZYD818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital. FM 92,9. Eldorado Notícias. Oferecimento Citibank. A qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer forma, the city never sleeps. Jogos Olímpicos de 96. No ar, as informações diretamente de Atlanta. O vôlei feminino, que venceu o Peru por 3-0 na estreia, enfrenta nesta segunda-feira à noite a seleção cubana, campeã olímpica e mundial. Acredita-se, inclusive, que Brasil e Cuba possam jogar novamente na final olímpica. Mas o técnico Bernardinho Rezende não quer saber de final antecipada. Não existe. Isso é muito importante ser dito para que não haja frustrações, euforias em excesso. O que é importante é que o time tenha ainda um longo caminho pela frente, sabe? Algum passo falso não é irremediável, como também vitórias agora não te garantem nada. O importante é que o time cresça, que jogue bem, com seriedade, continue treinando, esteja crescendo fisicamente, esteja bem, para que a gente possa chegar no final das Olimpíadas e conseguir aquilo que a gente quer, que é conquistar uma medalha. Brasil e Cuba se enfrentam às 11 da noite, horário brasileiro, pelo Torneio Olímpico Feminino de Vôlei. De Atlanta, Ari Pereira Júnior. Jogos Olímpicos de Atlanta. Acompanhe as provas e jogos pela Eldorado FM. Minuto da Saúde com Nuno Cobra. Oferecimento Kiko's Fitness Store, sua fonte de saúde. E Drogasil, a melhor farmácia do seu bairro. A preparação física é tão necessária para o bom desempenho em qualquer tipo de esporte, quanto para uma relação sexual prazerosa. O prazer total é o prazer sem culpa e sem medo. Em tempos de AIDS, não adianta ter medo. É preciso ter cuidado, pois ninguém está imune ao HIV. Por isso, nunca transe sem duas camisinhas, de jeito nenhum. É bom lembrar também que o uso de seringas contaminadas é responsável por um grande número de adolescentes infectados. O melhor é livrar-se das drogas, mas se não der, não marque bobeira. Repartir seringas jamais. Fique esperto. Cuide de você. Você acabou de ouvir Minuto da Saúde com Nuno Cobra. Oferecimento Kiko's Fitness Store, sua fonte de saúde. E Drogasil, a melhor farmácia do seu bairro. Cansado, estressado? Então venha conhecer a melhor maneira de ficar de bem com a vida. Venha visitar a nova loja da Kiko's dos Jardins, os melhores equipamentos de ginástica e uma completa linha de vitaminas e suplementos alimentares, que irão pôr corpo, alma e mente em forma, sem comprometer o seu bolso. Kiko's, o segredo de uma vida saudável, agora no coração dos Jardins. Avenida Cidade Jardim 958, telefone 212-2380. Shopping Call Center 813-1022. Alphaville 725-6371. Agora na Drogasil, ficou mais fácil comprar remédios e perfumaria. Você pode pagar em até 45 dias. Isso mesmo, nas compras acima de R$40, o cheque é para 45 dias. E tem mais, 110 remédios de uso contínuo a preços de fábrica. Veja a tabela em todas as lojas. Na Drogasil, cuidar da saúde ficou muito mais fácil. Drogasil, a melhor farmácia do seu bairro. Que tal fazer algo novo na sua vida? Transformar suas compras à vista em compras a prazo sem burocracia. É assim que funciona o Citicrédito Citibank. Basta emitir um dos três cheques de cor verde do seu talão e pronto. Suas compras a partir de R$100 serão parceladas automaticamente em até 12 vezes. Faça algo novo na sua vida. Ligue já 0800 11 24 84 e seja cliente Citibank. The City Never Sleeps. Mantenha-se bem informado ouvindo a Eldorado. Novas informações logo mais às 11 da noite. Nene Terry e Yosandu. 7 Seconds. Fuck me up. I'm a man. Limit. Por outra, passaram as horas comigo. dois entre sonhos, de amores novos e antigos, de beijo no escuro silêncio da sala que às vezes visito. Momentos sofridos, e aqui te traz vez por outra passar umas horas comigo. Todo amor, todo amor dorme numa caixa, numa gaveta, numa sala escura, que às vezes eu sinto como hoje um sonho. Herbert Viana, Os Paralamas do Sucesso, O Amor Dorme. 10 e 14, Ballantine's Finest apresenta The Finest Songs na Eldorado FM. I want you to tell everybody. Sol maior. Vê se assim não fica melhor, olha. É, peraí, deixa eu ver. É porque a nota estava alta, agora ficou ótimo. Ótimo nada, ficou perfeito. Não tem como melhorar. Tem sim. Ballantine's Finest. The finest scores. E continua Tudo Bem, com Glória Menezes e Tarcísio Meira no Teatro Maria della Costa. Uma comédia finíssima com muito humor, brilho e bom gosto. Direção de Marco Nanini. E continua Tudo Bem. Com a sua presença vai ficar ótimo. Quinta, sexta, sábado, 21 horas. Domingo, 19 horas. Apoio, Rádio Eldorado. Chegou a hora. Tire as cracas do fundo de seu veleiro. Vem aí a Semana de Vela de Ilha Bela, a maior festa da vela oceânica do país. De 24 a 27 de julho, o canal de São Sebastião vai ficar todo colorido, com mais de 100 veleiros oceânicos de todas as categorias. O seu barco tem que estar nesta. Informações pelo telefone 852-4703. Organização Yacht Clube de Ilha Bela. Patrocínio Repelex. É o fim da picada. Promoção Eldorado FM. Uma aventura no ar. Logo mais, à meia-noite, tem um toque de classe na Eldorado FM. O melhor programa da sua madrugada. Não perca, você vai gostar. Golden Palominos. If you feel these aren't your bad days, Eldorado FM 92,9. Quem experimenta gosta. John Rivers na Eldorado FM, Do You Wanna Dance? Edwin Collins, A Girl Like You e Golden Palominos, Little Suicides. Se você está cansado de ouvir Catedral e Nos Lençóis Desse Reggae, você não pode deixar de ouvir Outra Luz, o primeiro trabalho da Zélia, agora em CD. Já à venda nas melhores lojas. Lançamento Gravadora Eldorado. E devido ao horário eleitoral, o programa Jô Soares Jam Session passa a entrar agora no ar às 4 horas da tarde, a partir do dia 2 de agosto, sexta-feira. Beijo do gordo. Na Eldorado FM, Paco de Lucía. El Cobre. 10h33, boa noite. Because you can't turn back, no. Some people say we are living in tribulation today. They even say Some even say it will be here at the end of your days. I will dance, dance until I go, got in a trance. Music a dub, we are gonna dub it, for they can't refuse it, no, no, no. We are gonna try, yes we are gonna run. We are gonna give, I know we are gonna pray. We have to sing, yes I know we're gonna dub it. We have to sing, yes I know we can dub it. We stay. Stay here, we shall not never remove. Like the river flows, and it flows straight to the ocean. And I see God in your sight. The battle plan, the plan is love, love sent from heaven above now. We have to sing, sing and praise in a universal one loving. We have to move. Keep up the struggle because we can't turn back no more. Some people say tribulation we are living today. We are gonna try. We are gonna run. We are gonna give. We are gonna pray. We have to sing. We have to. Some people say. They even say, I ain't gonna dance. Music a dub, we gonna stay. Like the river flows, be sure you like the battle plan. We have to sing, we have to move. Some people are saying, some of them are saying too much. Some of them saying, what they are saying is too much. What we gonna do now? Some of them are saying, some people say too much. We are gonna tell them this much. Say this the rest, I gonna tell them this much. Lift up, lift up, lift up. Because some of them are saying too much. Day and every night we'll be together. Na Eldorado FM, Bob Marley e This Love. Antes, Primitive Movements e Paco de Lucía, El Cobre. 15 para as 11. Chevrolet e Phillips apresentam o melhor do gospel, rhythm and blues e soul com o grupo vocal New Beginnings, no Bourbon Street. Considerado a nova sensação de New Orleans, o New Beginnings envolve a plateia com refinada harmonia vocal e muita energia. Curta temporada. O Bourbon Street fica na Rua dos Chanés, 127 Moema. Informações 5561-1643. Apoio American Airlines e Eldorado FM. Leia na Veja. O Brasil corre atrás do ouro. Tudo sobre as promessas de medalha do Brasil numa Olimpíada dominada pelos negócios. Futebol, natação e vôlei saem na frente. Desastre no ar. A explosão de um jumbo da TWA que ia de Nova York a Paris mata 230 pessoas e levanta suspeitas sobre um atentado terrorista nos Estados Unidos. Banco na Berlinda. O ex-ministro Andrade Vieira usa todo o seu prestígio político para não perder o comando do Panelindos. Veja, indispensável, apenas 3,80. Já nas bancas. Desperte com o Sunrise. Diariamente, das 6 às 7 da manhã, na Eldorado FM. Agora na Eldorado FM, Crash Test Dummies. Accident and caught and come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Thank you. Esta é a sua Eldorado FM. Aqui, só sons indispensáveis. Than This, Roxy Music, com o vocal do Brian Ferry na Eldorado FM. Antes, Nuno Mendeles, You Don't Have to Go, e também Crash Test Dummies. Daqui a pouquinho a gente volta a combate a Sinéad O'Connor nos 92,9 da Eldorado FM. ZYD818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital, FM 92,9. Eldorado Notícias. É falsa a estimativa da Secretaria da Receita que aponta a perda de 4 bilhões de reais na arrecadação da União provocado pela isenção tributária para as microempresas. A opinião é do presidente do Senado, José Sarney. A Fiesp quer que o governo estabeleça uma política de financiamento às exportações. Para a federação, as autoridades deveriam definir instruções financeiras de incentivos às vendas externas. A Caixa, ou melhor, o Caixa do governo, apresentou um déficit de 2 bilhões de reais em junho. O Tesouro Nacional tem acumulado no primeiro semestre deste ano quase 6 bilhões de reais negativos. Jogos Olímpicos de 96. No ar, as informações diretamente de Atlanta. Com a medalha de bronze conquistada na prova dos 100 metros, nado livre, Gustavo Borges passa a ser o brasileiro recordista de medalhas olímpicas. São duas de prata e uma de bronze, três medalhas. Apesar de não ter ainda nenhuma de ouro, Gustavo Borges disse que se sente feliz por ser o novo recordista. Está faltando ouro, mas eu acho que todo esse trabalho que vem fazendo, essas medalhas, eu não sei quantas pessoas você conhece. dos 100 metros nado livre, em que Gustavo Borges conquistou a segunda medalha dele em Atlanta e a terceira na carreira de nadador olímpico, foi vencida pelo super nadador russo Alexander Popov, atual recordista mundial da prova. Em segundo, o norte-americano Gary Hall. De Atlanta, Ari Pereira Júnior para Eldorado FM. Jogos Olímpicos de Atlanta. Acompanhe as provas e jogos pela Eldorado FM. Semana de Vela de Ilha Bela. Oferecimento Repelex. É o fim da picada. A regata Eldorado Offshore reuniu em Ilha Bela, neste sábado, dia 20, cerca de 50 barcos da classe Oceano. O veleiro Suduca, da revista Offshore, chegou em quarto lugar na categoria Bico de Prua, mas o que valeu mesmo foi a emoção de correr uma regata de percurso. Foram quase 20 horas no mar com a companhia de golfinhos, atobás, lua brilhando, rajadas fortes de vento e calmaria. O comandante do Suduca, Marcelo Passos Claro, fala aqui na Eldorado sobre um dos momentos mais emocionantes dessa velejada. O que mais assustei foi o seguinte, eu estava assim meio sonolento quando eu vi, é um navio! Eu saí fora do cockpit, olhei e vi aquela massa imensa, um navio imenso, a primeira providência, o Plínio estava no comando do Leme, só, já estava ele que estava dono da situação. Eu rapidinho desci para chamar no canal 16 o navegador do navio, porque minha preocupação era que ele visse a gente, né? E depois, então, insisti em chamar no canal 16, eles realmente acusaram que tinham visto a gente, mas eles acusaram que tinham visto a gente depois de quase passar por cima da gente. E, enfim, foi uma situação meio delicada, né? Mas, enfim, foi o que eu menos gostei. E o que eu mais gostei foi que o navio não passou por cima da gente. A regata Eldorado Offshore abriu a semana de vela de Ilha Bela, que reinicia nesta quarta-feira. Eldorado FM, uma aventura no mar. Semana de Vela de Ilha Bela. Oferecimento Repelex. É o fim da picada. Mantenha-se bem informado ouvindo a Eldorado. Novas informações logo mais no resumo da meia-noite. Respira São Paulo. Com a palavra, o professor João Batista Galvão, mestre em ciência de engenharia ambiental pela Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, e presidente da ECP Consultoria Ambiental. Independentemente de ser a passeio ou a trabalho, qualquer cidadão que estiver dirigindo um veículo estará praticando pelo menos 6 operações prejudiciais ao meio ambiente, que são elas. Estará consumindo parte dos recursos finitos do planeta, petróleo se o carro for a diesel ou a gasolina. Será o responsável pela emissão atmosférica de vários gases altamente poluentes. Estará cedendo a maus hábitos, talvez pudesse estar fazendo esse percurso a pé ou de bicicleta, se exercitando para manter a forma e descansar a cabeça com pensamentos. Mesmo utilizando a buzina adequadamente, estará criando poluição sonora através do ronco do motor. Estará consumindo plásticos, borrachas e outros produtos sintéticos, que hoje são reciclados. Portanto, estará ajudando a produção de mais lixo. Poderá estar congestionando a rua desnecessariamente. Observe que evitando dirigir seu carro, você não estará ajudando ao meio ambiente e a si mesmo. Respira São Paulo. Uma campanha da Fundação SOS Mata Atlântica. Patrocínio Chevrolet. Andando na frente. Apoio Rádio Eldorado, Jornal O Estado de São Paulo e Jornal da Tarde. 11 horas 3 minutos. Uma ótima noite para você que sintoniza a Eldorado FM.